E o mastro da nossa bandeira se enterrar no chão, eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração. Perfeita, e assim virarmos de repente uma palavra só, igual a um nó que nunca se desfaz, famintos um do outro como canibais, paixão e nada mais. A resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisas do coração. A gente